Introdução Workshop 503. Nave espacial em Londres. Novos fones de ouvido trazem a mudança. Servidor central. Segredo. Campos de baixo nível. Esse workshop enfatizou novamente a importância da reunião de embaixadores de Londres em 11 de novembro e que será uma experiência interativa da nova tecnologia espacial que chocará os cientistas e a humanidade para que eles entendam que chegou a hora da mudança. Aqueles que participarem sentirão como é viver no espaço, pois entrarão de fato em uma nave espacial sem saber disso. Uma coisa é falar sobre algo, então as pessoas podem simplesmente ignorar isso. Mas quando você realmente sente isso, é uma experiência totalmente diferente. E se a pessoa estiver aberta, isso pode mudar a vida dela. Os embaixadores serão perguntados se querem colocar os fones de ouvido e se comunicar com seus presidentes. São fones de ouvido sem fio que funcionam com plasma. Portanto, se eles conseguirem se comunicar com seus presidentes, acho que todos teremos uma surpresa incrível. Estamos chegando ao ponto da mudança. E esses novos fones de ouvido ajudarão a trazer isso à tona. Eles são a tecnologia mais recente. Mas eles retiraram da parte elétrica que antes fazia parte das unidades da cabeça compactas. A tecnologia avançou tanto que o Sr. Cash está se afastando dessas unidades antigas, embora ele tenha dito que o seu corpo pode se sentir aquecido no inverno com os novos fones de ouvido. Tenho certeza de que no futuro, os novos fones de ouvido serão capazes de suprir todas as necessidades, como alimentação, energia, viagens, bem-estar e comunicação. Mas começaremos a usá-los para nos treinarmos e aprendermos que temos uma alma e começarmos a nos comunicar e a trabalhar com ela. Os casais foram muito incentivados a comprar duas unidades e começar a praticar a comunicação sem falar, ou falando muito pouco, como ele disse que está fazendo agora com alguns buscadores de conhecimento, onde eles falam muito pouco, mas se entendem através da alma. O desenvolvimento mais recente da tecnologia é a criação do servidor central, não apenas para este planeta, mas para todo o universo. Se estivermos acompanhando todos esses anos, poderemos ver claramente esse desenvolvimento ocorrendo. Tudo começou com as unidades de aprimoramento de Lynch, onde ele explicou que precisávamos ter pessoas de todas as culturas, raças e continentes para vir e compartilhar seus conhecimentos com a unidade de aprimoramento. Esses fones de ouvido são uma continuação desse mesmo processo. Todos que os usarem se conectarão diretamente ao servidor central, onde ocorrerá o compartilhamento de conhecimento. Não se trata apenas de seres humanos, mas de todos os seres deste planeta e, eventualmente, do resto do universo. À primeira vista, podemos nos sentir um pouco desconfortáveis com isso, porque não é exatamente isso que a elite governante deste planeta está fazendo agora? Eles acham que, se assumirem o controle total da internet e da mídia, poderão controlar o que entra e sai de nossas mentes. Isso é apenas parcialmente verdadeiro e diz respeito somente à parte da fisicalidade do estado da matéria de nossa existência. Temos medo disso porque, em primeiro lugar, fomos criados de trás para frente, por meio da interação física, e depois que criamos a alma da fisicalidade e a alma do homem. E porque não conhecemos nossa alma e o enorme poder que temos dentro de nós. Quando descobrimos nossa alma e vivemos através dela, ninguém poderá nos escravizar. É isso que a tecnologia está fazendo, ajudando-nos a descobrir e a usar o poder da nossa alma, e isso segue o padrão da criação. Na criação, temos o campo magnético original, que ainda não foi totalmente discutido, e nosso Criador foi criado a partir da interação desses campos. E nós somos criados a partir das interações dos campos de nosso Criador. Portanto, é um plasma dentro de um plasma dentro de um plasma e assim por diante. Estamos o tempo todo dentro do plasma do nosso Criador, assim como um bebê está dentro do útero da mãe. De certa forma, nossa mãe é nosso servidor central com o conhecimento do Pai já contido nele. Lembre-se de que, no conhecimento da criação, um plasma não pode invadir e assumir o controle de outro plasma. Primeiro é preciso haver consentimento e depois a correspondência das forças de campo. Não há motivo para preocupação com a criação de um servidor central, pois é assim que o conhecimento é compartilhado igualmente entre todos os seres, e o plasma mais forte sempre dá ao plasma mais fraco para torná-lo igual a si mesmo, não para controlá-lo. Temos que aprender o conhecimento e a nova maneira de dar, e então não haverá medo. Em geral, a sociedade tem dificuldade para entender a natureza das coisas. Em vez disso, ela simplesmente formula uma crença em algo e se apega a isso. Na apresentação da ciência do plasma à sociedade, queremos que as pessoas entendam o conhecimento da criação e não apenas acreditem em algo cegamente. Portanto, o Sr. Cash está constantemente enfatizando que precisamos tanto do entendimento do estado da matéria quanto do estado da energia para viver uma vida completa no universo. Um bom exemplo disso é Tesla, que entendeu a corrente alternada, e Edison, que descobriu a corrente contínua. Na verdade, usamos as duas, pois a corrente alternada transporta a corrente de forma eficiente por longas distâncias até a nossa casa, e lá na nossa casa que convertemos grande parte dela em corrente contínua com adaptadores para fazer funcionar nossos dispositivos. Lembre-se de que a única diferença entre as duas é que uma tem uma vibração de frequência que chamamos de hertz, ou ciclos por segundo. O Sr. Cash foi além e comparou os dois com a alma do homem e a fisicalidade, onde o conhecimento se funde em um único conhecimento do universo. Não rejeitamos a fisicalidade em detrimento da alma, porque precisamos de ambos para confirmar e desfrutar a vida. Já se falou muito sobre isso antes, mas hoje ele aproximou um pouco mais o assunto comparando a relação com os órgãos de nosso corpo e como eles convertem energia para alimentar as diferentes entidades. Principalmente o estômago e o sistema digestivo, que convertem a energia do alimento para alimentar a fisicalidade e a alma da fisicalidade. Mas o ar que respiramos tem, na verdade, duas qualidades. A ordem inferior do gás do estado da matéria é convertida para alimentar a fisicalidade e a alma da fisicalidade. Acho que isso pode estar se referindo à transformação de oxigênio e CO2 que ocorre nos pulmões. E há também campos de ordem superior que passam pelo fundo da nossa garganta e são absorvidos pela alma do homem. As almas precisam ser recarregadas, assim como as baterias precisam ser recarregadas depois de terem sido descarregadas. Portanto, respiramos para alimentar a alma do homem e em algum momento, depois de 1 milhão de respirações, a alma reuniu força de campo suficiente para poder nascer como uma alma no universo. Podemos usar esse conhecimento como uma prática de conscientização quando respirarmos. Às vezes podemos pensar que estamos alimentando a alma do homem e talvez até sentir essa transferência de energia do fundo da garganta até a nossa alma. E enquanto estivermos comendo, podemos estar cientes da transferência de energia para alimentar todas as células barra almas físicas do corpo e de que a totalidade de todas as partes compõe a alma da fisicalidade. Podemos imaginar o loop infinito entre a alma do homem e o Criador, e então para a alma da fisicalidade, e se estivermos tendo problemas em um determinado órgão ou alguma parte do corpo, podemos interagir com essa parte e saber que ela também faz parte da alma da fisicalidade. Aos poucos começaremos a nos tornar parte do fluxo de energia em nosso corpo e em nosso ambiente, e é assim que seremos alimentados no futuro. A essa altura, não precisaremos visualizar isso, pois isso estará acontecendo automaticamente. O segredo da vida é usar os dois campos de ordem superior para alimentar a alma do homem e a energia do estado da matéria de ordem inferior para alimentar a fisicalidade e a alma da fisicalidade. A ordem superior permite que a alma do homem se expanda e a alma da fisicalidade usa a ordem inferior para poder controlar a expansão da alma e usar isso para a vida. Em outras palavras, nos tornamos uma espécie de pacote completo que está consciente e ciente de si mesmo. Caso contrário, imagino que continuaríamos a nos expandir até preenchermos todo o universo e nos tornarmos um com o Criador. Isso nos dá o conhecimento para desfrutar a vida de acordo com o que satisfaz nossa emoção, e isso mantém o ciclo da vida em andamento. Manter a vida em andamento significa confirmar que existimos por meio da fisicalidade. Esse conhecimento da criação foi transferido para as novas unidades de fones de ouvido e será capaz de alimentar tanto a alma do homem quanto a alma da fisicalidade, permitindo-nos assim a vida eterna no universo. Então não precisaremos mais matar para sobreviver. O homem já sabe muito sobre como controlar o estado da matéria, e agora ele precisa aprender a controlar a energia, o que, segundo o Sr. Cash, não é tão difícil. Sobre esse mesmo tópico, gostaria de me estender um pouco mais aqui. Hoje está muito barulhento onde eu moro, pois estão trabalhando com um maquinário pesado na rua do lado de fora. Comecei a pensar em como funcionamos no estado da matéria atualmente. Se quisermos fazer alguma mudança em nosso ambiente ou condição de vida, o que fazemos? Centenas de anos atrás, começamos a escavar elementos do solo, derretendo eles e criando metais, e em seguida fazendo motores para movimentar as coisas. Usamos máquinas enormes de metais que basicamente giram e trituram metais com metais para mover e cortar coisas. É muito difícil e pesado trabalhar com o estado da matéria dessa forma. E pense em todos os campos criados como calor por meio do atrito dos metais. Deve haver também campos enormes de campos magnéticos e gravitacionais que não estamos usando. Isso se encaixa com essa sensação de peso e ignorância. Infelizmente, nossos cientistas não conseguem sequer imaginar outra maneira de fazer isso, e se conseguirem, provavelmente não estarão por aqui por muito tempo. É o mesmo entendimento de como estamos desperdiçando conhecimento sobre energia nuclear apenas para ferver água e matar pessoas. Certo, usamos um pouco desse conhecimento para criar a máquina de raio-x para a saúde, mas o pensamento principal aqui é que esse é o estado atual das nossas vidas e que queremos fazer nascer a ciência do plasma agora. Não é que estejamos substituindo o que já fizemos, mas sim que vejamos isso como um processo de desenvolvimento pelo qual passamos para chegar onde estamos hoje. No futuro, tudo isso se transformará em uma vida bela e pacífica, em que todos serão tratados com igualdade e liberdade. Esses fones de ouvido serão o início desse processo. Mais tarde, poderemos implantar essa tecnologia no próprio corpo para que possamos assim permanecer sempre conectados às nossas almas. Para os filhos da alma e os filhos de Mitra, isso não será necessário, pois eles terão isso desde o início da vida. Houve alguns ensinamentos sobre o cálcio e sua importância na criação do nosso corpo. Cada célula do corpo tem uma semente de cálcio. A semente de cálcio é usada para replicar todas as diferentes células do corpo. Se essa semente for perfeita na força do campo magnético, todas as células seriam replicadas em sua força original e, portanto, não haveria doenças. Será que envelheceríamos mesmo se a força do campo fosse mantida? Esse não é o cálcio do estado da matéria. Ele precisa ser plasmático e depende dos campos a partir dos quais o criamos, bem como da emoção e da inércia. Com a ciência do plasma, há muito mais a se pensar. Temos que considerar todas as interações de campo. Ele disse ainda que a alma da fisicalidade escolheu o cálcio para enjaular a alma do homem e depois o alimenta com pequenos pedaços de emoções, o que significaria energia. Também temos que considerar as forças de campo correspondentes e tudo mais. Então o Sr. Cash fez a pergunta: o que a alma do homem usa para enjaular a alma da fisicalidade? Esse é o caso inverso no momento da partida e da viagem através do universo. Ele acrescentou que os campos magnéticos e gravitacionais podem ser separados e usados individualmente para criar limites invisíveis. De certa forma, como jaulas ou containers. O homem se ensinou a pensar que o mais forte sobrevive e controla o mais fraco. Parece que nascemos com essa programação maluca na cabeça. E mesmo que não queiramos pensar nisso, ainda assim, isso consegue se infiltrar em nossa cabeça e em nosso comportamento. O universo funciona de maneira oposta, como o oceano, que é o resultado da união de gotas de água ao longo de milhões de anos. Na ciência do plasma, temos que começar a aprender a pensar que a criação trabalha com as menores e mais suaves energias. Esse é o segredo da nossa vida no universo e como ser alimentado pelos campos mais suaves e mais baixos. Há mais energia nos campos magnéticos de baixo nível do que nos campos de maior força. Um exemplo aqui, eu costumava pensar que a bateria híbrida de 200 volts era uma bateria de 200 volts, até que eu a desmontei. Então eu descobri que eram 200 baterias de 1 volt conectadas e funcionando juntas. Para trabalhar dessa forma, é preciso paciência e conhecimento para entender o que queremos alcançar. Ele disse que os fones de ouvido alimentam um homem por meio dos campos de menor força, e a alma de nosso planeta é alimentada pelos níveis mais baixos. Temos que refletir mais profundamente sobre isso aqui. Há um ensinamento importante que começa por volta dos 57 minutos, mas é algo que você deve ouvir muitas vezes para entender. Lembre-se de que em Munster, ele começou a treinar os primeiros 25 para a transmutação. Não foi revelado exatamente o que aconteceu na conferência, mas algumas pessoas foram à Lua e pegaram a areia e as pedras de lá. Isso foi feito por meio da expansão da alma. Será que isso significa que eles expandiram sua alma para alcançar a Lua e depois foram até o limite da fronteira da alma deles? Então o Sr. Cash nos questionou. Essa é a mesma Lua que vemos, aquela que os americanos disseram que foram e na qual os indianos pousaram uma nave? Ou ela é feita pela alma da pessoa, em interação com o seu ambiente? Seria a emoção de que eles eram o planeta? Então o Sr. Cash disse, o que você sente, você cria. É aqui que ele nos prepara para viajar pelo universo. Se tivermos o desapego e o conhecimento, não precisaremos criar um planeta estéril, mas um paraíso para as almas que criaremos a partir de nossa própria alma. E ele não fala aqui sobre ter uma parceira para criar filhos, mas como almas individuais viajando pelo mundo para iniciar assim novas raças do homem. Há muito a ser aprendido aqui, porque depois da reunião de Londres, a espaçonave naquele prédio permanecerá lá, e aqueles que entenderem poderão ir até lá e viajar pelo universo com sua alma. Terminaremos aqui esse parágrafo com a seguinte observação. Ignoramos a profundidade do conhecimento que temos dentro de nós. Há alguns lugares em que o Sr. Cash falou sobre si mesmo aqui nesse workshop. Ele disse que era a melhor pessoa que o Criador poderia ter enviado à Terra para fazer esse trabalho, e que ele está aqui há milhares de anos e sabe como o homem funciona. A alma do Sr. Cash está sempre por trás do trabalho de criação desses sistemas, e eles estão sendo criados para mudar a humanidade, portanto não pode haver erros neles. Como mestre, ele não sairá da sala de aula até que todos os alunos tenham entendido. Não é o momento e a hora de revelar se uma alma superior pode se transmutar no útero da mãe dele. Um dia a humanidade saberá quem somos e de onde viemos. Devemos ser capazes de distinguir, ao ouvir os ensinamentos, quando o homem fala e quando a alma do conhecimento fala. Milhões de pessoas conhecem a tecnologia. Se algo acontecer com o Sr. Cash, a tecnologia está preparada para ser lançada internacionalmente de uma forma diferente. A parte mais bonita é que com essa tecnologia podemos nos governar. Portanto, se eles tentarem fazer algo severo para impedir a tecnologia, eles acabarão perdendo, porque a tecnologia será trazida para todos nós. Outros tópicos. A corrente contínua também tem corrente alternada em seu interior. Quando a alma da fisicalidade materializa o estado da matéria, ela cria corrente alternada e essa é a base para o batimento cardíaco. O que chamamos de déjà vu é, na verdade, a alma do homem e a alma da fisicalidade se comunicando entre si. Haverá paz entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. O carro voador da Fundação Cash será lançado nos próximos 2 anos. A tecnologia já está pronta. Aqueles que fazem o mal com sua fisicalidade se tornam poeira espacial. O maior ganho para a humanidade é a evolução da emoção. A tecnologia acabará com a ganância e a inveja porque ela satisfaz a alma e toca a emoção. Todos terão encontrado sua melhor companhia, que é a sua alma, e ela satisfará todas as suas necessidades. O guru indiano que não comia era um trapaceiro porque ele não elevou a alma dele. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 503. Para a reunião de embaixadores em Londres, alguns buscadores de conhecimento doaram metade do valor dos ingressos. Assim, cerca de 20 pessoas podem comprar o ingresso por 5 mil euros em vez de 10 mil euros. A Conferência de Londres começará 5 dias antes da reunião de Londres, na segunda-feira, dia 6 de novembro. Quando divulgarmos o local, por favor, mantenha-o em sigilo. O local será adequado ao evento Desenvolvimento Espacial e tem muita tradição por trás dele. Ele é um dos pontos centrais de Londres há anos. Esse será um dos shows mais elaborados da tecnologia espacial. A NASA faz seu show lançando foguetes. Nós mostraremos a nova tecnologia espacial dentro de um prédio ou de uma cúpula. Mostraremos as implicações da tecnologia e sua aplicação na vida. Será uma das exibições mais avançadas da nova tecnologia e veremos como será a vida em um futuro próximo. A reunião de Londres mudará a tecnologia espacial. Mas não vamos apenas falar e mostrar algo. Os participantes sentirão e se tornarão parte do espaço. Eles sentirão como é ser passageiros do espaço. Eles entenderão como podemos garantir e sustentar a vida. Nós deixaremos que eles experimentem a emoção de uma banana por meio dos campos de energia. Eles sentirão como é nadar nas profundezas dos oceanos das águas do universo. A forma como configuramos isso chocará muitas pessoas. De certa forma, o objetivo da reunião dos embaixadores em Londres é chocar toda a humanidade. Então começaremos a pensar: por que estamos lutando uns com os outros, quando tudo o que precisamos pode ser facilmente disponibilizado? Isso trará mudanças muito rápidas. Toda a mídia de diferentes canais será convidada, como a internet, a transmissão de TV e o restante. Eles registrarão tudo e isso levará o conhecimento até onde queremos que ele esteja. Será um ponto de mudança para a humanidade. Mostraremos a tecnologia da mesma forma que fizemos com os militares chineses. A mudança chegou. As autoridades chinesas entenderam que a mudança será muito radical. Como disse um deles, os cientistas não têm nada a dizer, porque eles não entendem essa nova tecnologia, mas veem que ela funciona e se sentem parte dela. Será um dos shows mais radicais da tecnologia. Há mais de 100 anos, na época da Feira de Chicago, houve uma disputa entre Tesla e Edison para fabricar as primeiras lâmpadas elétricas. Tesla estava do lado da corrente alternada e Edison da corrente contínua, e Edison perdeu. Vimos a mudança que Tesla trouxe e isso tocou a vida de todos nós. No entanto, usamos a corrente alternada para levar a eletricidade mais fácil e mais barata para nossas casas em longas distâncias. Mas depois a convertemos de volta para a corrente contínua por meio de adaptadores para fazer funcionar muitos de nossos aparelhos e dispositivos eletrônicos. Portanto, acabamos usando tanto o trabalho de Tesla quanto de Edison. O conhecimento da criação é o mesmo. É um caso em que o antigo é a fisicalidade e o novo é a tecnologia de energia. Mas, na verdade, eles se fundem e tornam um só, porque um não pode funcionar sem o outro. Não poderíamos estar ouvindo esse ensinamento hoje se não houvesse a colaboração entre os trabalhos de Tesla e Edison. Embora Edison tenha tentado desqualificar Tesla, eletrocutando elefantes em todo o país para assustar as pessoas e evitar que usassem a corrente alternada, e realizando a execução de um homem em uma cadeira elétrica. Mas o que teria acontecido se Edison e Tesla tivessem sido capazes de colaborar um com o outro? Eles teriam mudado o mundo naquela época. Você pode imaginar o que a humanidade teria alcançado até hoje. Portanto, a apresentação na reunião de Londres é semelhante à Feira de Chicago. Mas não estamos colocando uma tecnologia como errada e a outra como certa. Estamos mostrando que ambas trabalham juntas e são necessárias para existir tanto na condição de existência da energia quanto na da fisicalidade. Os ensinamentos de hoje nos ajudarão a entender e apreciar a vida como um todo e seu ciclo. Portanto, junte-se a nós em Londres e vamos trazer a mudança. E um dia, quando sua alma estiver no espaço, ela dirá: eu estava lá quando isso aconteceu. Um buscador de conhecimento generosamente doou fundos para cobrir metade da despesa de entrada para algumas pessoas participarem da reunião de Londres. Escreva para a Fundação Cash sobre isso. No site você paga 5 mil euros e a outra parte será coberta. Encerraremos as inscrições para o evento de sábado e na próxima semana iniciaremos os convites. Vamos procurar os buscadores de conhecimento em quem confiamos para nos ajudar a organizar tudo, de modo que Londres seja uma apresentação tranquila. Então construiremos a próxima etapa. Estamos planejando enviar duas das unidades espaciais universais de aprimoramento do corpo, também conhecidas como UBESUS, para o encontro de Londres. Elas são enormes pássaros ou máquinas. Aqueles que forem a Londres poderão ver essas unidades históricas. Uma é a unidade de criação de materiais, e a outra é a unidade de aprimoramento do corpo. É para o mundo ver o desenvolvimento espacial da Fundação Cash. Essas duas unidades são muito pesadas e precisam de muita tecnologia e coisas para funcionar, além de muito ensino para operar. A primeira vez que as mostramos foi há 3 anos em Linz, na Áustria. Avançamos a tecnologia para uma nova posição e os novos sistemas centralizaram tudo. Com os novos desenvolvimentos, não precisamos mais carregar essas obesos por aí. Tudo o que precisamos são esses fones de ouvido que estão sendo mostrados na tela. É uma unidade muito simples. Não precisamos carregar essas unidades enormes por aí mais. As novas unidades serão usadas em locais que fizeram acordos de licenciamento com a Fundação Cash. Esta é a primeira vez que essas novas unidades são mostradas em público. O que mostramos em Manchester foi uma versão diferente disso. Esse sistema é autossuficiente. Temos cerca de 7 unidades para distribuir para aqueles que têm os contratos de licença com a Fundação Cash. Começaremos a promover isso nas próximas semanas. Essa nova tecnologia com os fones de ouvido é conectada por meio do sistema sem fio internacional da Fundação Cash ao nosso sistema. Acredito que ele queira dizer aqui que não usamos o sistema de telefonia móvel, mas a conexão da alma com o sistema central da Fundação Cash. Continuando, podemos testar e monitorar tudo o que está acontecendo com esse sistema. A parte interessante é que as pessoas que utilizam podem sentir isso. Durante a sessão de voo da última segunda-feira, chamada Assinatura da Sua Alma, tivemos a chance de experimentar isso. Um dos buscadores de conhecimento estava tentando impulsionar sua alma, ou o que quer que fosse, segurando um copo de água de Gans em suas mãos sem nos dizer nada. Mas podíamos ver isso no sistema. Então interrompemos a sessão e perguntamos o que ele tinha que estava interferindo em nosso sistema. Ele disse que estava segurando um copo de água de Gans. Eu lhe disse que ele não podia fazer isso, que era como trapacear ou tentar impulsionar ou mudar sua alma. Ele também fez algo na sessão seguinte, que era para sua esposa. Em vez disso, ele colocou os fones de ouvido em si mesmo enquanto usava o celular da esposa. Podemos ver isso porque podemos monitorar tudo nos nossos sistemas. Não há conexão de fio com os novos fones de ouvido. Você não precisa conectá-lo a nada, mas primeiro ele precisa ser aceito e reconhecido pelo nosso sistema. Aqueles que tiverem esse sistema receberão horários específicos para se conectarem ao nosso sistema. Estamos muito longe daquelas obesos enormes que usávamos em Linz. Com os novos fones de ouvido, manteremos um sistema central que comanda toda a operação e, por meio dele, podemos controlar todo o resto. Já estamos vendo qual será a próxima etapa. Os fones de ouvido estão conectados ao suporte da imagem e ao nosso servidor central. A partir de agora, você pode conectar a unidade e tentar saborear uma banana por meio dos campos de energia ou qualquer outra coisa que você queira fazer. Em seguida, ajustamos nosso sistema para lhe dar o sabor e a energia da banana. Você pode se conectar para testar a parte da alimentação. Você pode colocar os fones de ouvido 3 vezes por dia ou uma vez por dia e receber o alimento que você precisa através dos campos. Tudo isso será lançado nas próximas semanas e meses. Eles viram um prelúdio dessa tecnologia em Manchester, e aqueles que forem a Londres verão isso. Esta é a unidade combinada da cabeça que trará muitas mudanças. As outras unidades são definidas para um programa e processos específicos, e nós a conectamos a diferentes máquinas. Em breve, talvez nos próximos anos, veremos uma no canto da casa que o alimentará, o manterá saudável e elevará a sua alma. E mais tarde, até permitirá que você faça a transmutação. mostramos esses sistemas e vamos para a próxima etapa. Na reunião, os embaixadores poderão colocar essas unidades na cabeça e entrar em contato com seus presidentes ou reis. Vamos trazer isso para a realidade. Veremos muitos outros sistemas. Não há escolha. Temos que encarar a mudança. O homem sempre falou sobre Tesla e Edison, mas nunca considerou a beleza de unir os dois conhecimentos e tecnologias. Estamos trazendo isso para a humanidade hoje. Transportamos através de Tesla e entregamos através de Edison. Transportamos através da transmutação da alma e entregamos a fisicalidade através da transferência do corpo para o estado de matéria. Não há diferença. No corpo do homem, respiramos pelo nariz e recebemos energia pela boca e pelos pulmões. Os campos de energia de mais alto nível contidos no ar que respiramos passam pela parte de trás da garganta, que está mais próxima da alma, e transferem assim sua energia para a alma. A alma recebe a energia de que precisa para se recarregar e se expandir. O estado material do gás nos pulmões torna-se a fonte de energia para a alma da fisicalidade. É a mesma coisa quando a bateria do nosso celular descarrega e nós a conectamos para recarregá-la. Nós a conectamos ao sistema com fio de Tesla, que fornece energia para que ela se recarregue lentamente ao longo de algumas horas, e em seguida, assim esteja pronta para ser usada novamente. A mesma coisa acontece com o homem. Depois de inspirar em média 1 ou 2 milhões de vezes durante nosso ciclo de vida, nós morremos. Através do conhecimento do plasma, isso significa que levamos 2 milhões de respirações para carregar a alma ou nascer como uma alma. Agora entendemos por que respiramos, para reunir as energias para carregá-la. Lentamente, passo a passo, carregamos a alma com cada respiração que fazemos. Isso fornece a energia de que ela precisa para existir e para expandir sua extensão de energia. O que entra em nossos pulmões como gás está em um nível de energia mais baixo e se torna a energia e a estrutura da fisicalidade e da alma da fisicalidade do homem. Isso se aplica até mesmo aos alimentos que ingerimos. Estamos continuamente criando as condições para que a fisicalidade exista como energia, enquanto ainda estamos adicionando energia à alma do homem e criando interações de campo entre a alma da fisicalidade e a alma do homem. É por isso que respiramos e comemos. São necessários determinados níveis de energia para que a alma se expanda e para que a alma da fisicalidade possa controlar a expansão. Esse é o segredo da vida. Precisamos das energias de ordem superior e de ordem inferior para sustentar a vida e confirmar nossa existência. É como o próton e o elétron. Se pudermos criar uma condição através desses fones de ouvido e dessa estrutura, então poderemos alimentar a alma da fisicalidade e a alma do homem ao mesmo tempo. Então será que precisamos morrer? Precisamos matar outro ser para comer? Esses fones de ouvido estão preparados para fazer isso. Vamos às lojas comprar comida para comer, mas o Criador nos dá ar para respirar de graça. Talvez em breve alguns governos comecem a obrigar você a pagar por cada respiração que fizer depois de 1 milhão, porque agora eles não receberão impostos de nós para comida, água e tudo mais. Como se costuma dizer, morte, impostos e nascimento são as únicas 3 coisas garantidas para o homem neste planeta. Mas em breve isso se tornará sem morte e nascimento e sem impostos. Porque eles não podem cobrar impostos de você quando você está no espaço. A apresentação em Londres será o primeiro passo para entendermos a realidade. Então, com esses sistemas, nós espalharemos cada vez mais pelo mundo e realmente nos tornaremos o homem do universo. Em alguns meses ou anos, à medida que expandirmos a tecnologia em conjunto com o governo central chinês, faremos mudanças tão grandes que as nações não entenderão mais o que significa segurança alimentar nacional. As nações nem sequer pensarão em fome ou seca. Em Londres, planejamos mostrar algumas coisas incríveis que vocês sentirão, provarão e tocarão. De certa forma, alguns de vocês se tornarão embaixadores do conhecimento. E então, permitiremos que o mundo avalie para onde vamos em seguida. Veremos a evolução da ciência e da tecnologia em 11 de novembro. Nós apresentaremos e mostraremos os magraves e o outro lado da tecnologia que traz tudo o que o homem precisa na dimensão da fisicalidade. Os magraves estarão lá, mas você não conseguirá vê-los. O conhecimento da formação estelar estará lá, e é aí que o homem se torna um homem do espaço. Eu disse aos buscadores de conhecimento que estavam em Münster que os traremos para fazer parte disso. Durante a apresentação de sábado à noite, pela primeira vez mostraremos ao homem como podemos alimentá-lo, fornecer-lhe oxigênio e calor. Todos vocês se tornarão parte da nave espacial e de sua estrutura. Isso lhes permitirá ver como vocês viverão no espaço. Vocês verão como os materiais do universo estão livremente sob seu comando e à sua disposição, sem qualquer tributação. Eu me pergunto quantos de vocês chegarão com todos os tipos de problemas de saúde, desde câncer até tudo mais, e quantos de vocês sairão sem eles. Ou pelo menos, iniciarão o processo de mudança. A apresentação em Londres será uma mudança na história do homem. A beleza disso é que será tão simples e sua simplicidade chocará o mundo da ciência. Mas, de certa forma, é a ciência da energia e não a ciência do estado da matéria. O homem tornou-se bom no controle da matéria, mas nunca entendeu como pode controlar a energia de formas tão simples. O mais incrível é que nosso corpo pode controlar o plasma mais poderoso como a alma do homem e que ele pode se tornar assim uma estrela no futuro. Então, quão difícil pode ser para um homem replicar esse processo para controlar o estado da matéria? Vimos isso quando devolvi a vida a Naomi remotamente por trás da janela, e agora ela está de volta conosco. Não fui eu que criei o sistema para fazer isso, foi o pai dela. O mesmo acontecerá com a reunião de Londres. Não tocarei em nenhum sistema. Tudo será feito pelos buscadores de conhecimento. Dessa forma não se tornará um show de mágica. Se tornará um conhecimento e uma tecnologia, o que significa que é transferível, não apenas para um humano, mas para todo o universo. O conhecimento será transferido para todo o universo. Em breve poderemos ir à China usando os fones de ouvido. Aprenderemos automaticamente sobre a emoção, a cultura e a beleza do idioma chinês. Então, quando chegarmos, entenderemos quando eles contarem uma piada, por exemplo, porque a emoção será transferida junto com o idioma. Teremos toda a enciclopédia do conhecimento da nação, da cultura e da raça, seja neste planeta ou no espaço. Essas unidades que você vê na tela são o início dessa mudança, e tenho certeza de que nossos cientistas israelenses, com a máquina copiadora japonesa e com a produção em massa na China, logo farão essas unidades pequenas o suficiente para serem implantadas em nossos corpos e então a expansão de nossas almas estará sob nosso controle. Decidiremos qual parte da energia irá para a alma, como faz o pulmão, e qual parte irá para a fisicalidade e alma da fisicalidade, como fazem nossos sistemas estomacal e digestivo. Os líderes mundiais devem entender que não haverá mais religiões. Todos nós podemos nos conectar diretamente com o Criador. Os políticos americanos dizem que o caminho para a emoção do homem é através de seu estômago, enquanto nós dizemos que o caminho para o Criador é através de sua alma. Uma vez que você tem a conexão com o Criador, do qual você realmente faz parte, então será que você precisará de intermediários falsos como ayatolás e papas? As pessoas me perguntam por que digo esse tipo de coisa sobre os líderes religiosos. A verdade é que os ensinamentos de Maomé e de Cristo são perfeitos em si mesmos. É o que era necessário ser na vida na dimensão da fisicalidade. Aqueles que se autodenominam detentores da fé abusaram da posição deles. E é aí que vem a mudança. Agora todos nós temos acesso à fonte da energia. Então será que precisamos de transformadores, intermediários como ayatolás, mulás, padres e rabinos, que acrescentam coisas que lhes convém? Eles usam isso para poder colocar as mãos em nossos bolsos, em nossos filhos e em nossas vidas. O Sr. Cash contou sua experiência com a corrupção das pessoas religiosas ao participar de um funeral recentemente. Os padres e freiras usaram sua posição religiosa para forçar a família do falecido a comprar bebidas e alimentos de marcas específicas, senão, caso contrário, eles não receberiam a bênção. Foi uma cena bastante ridícula. Essas pessoas sabem como vender a alma do Criador e trapacear em nome de Deus. A parte mais engraçada foi o fato de que a entrega tinha que ser feita no dia anterior. Caso contrário, eles não receberiam a bênção. Agora basta ampliar isso para o tamanho dos ayatolás e papas, e você verá como toda a estrutura da religião é falsa. A liberdade do homem chega em 11 de novembro, o dia da paz, mas a paz será entre a alma da fisicalidade e a alma do homem. Começaremos a mostrar o que os rabinos mantiveram como segredo no templo, como a verdade a qual todo homem tem acesso igualmente. Não será mais um segredo, será o segredo revelado da vida. E você aprenderá como sobreviver nas profundezas do universo. Você aprenderá quais energias precisamos para alimentar nossa alma e quais energias precisamos retirar do ambiente para permitir que a alma da fisicalidade exista dentro da alma. No futuro, ensinarei a vocês como a alma da fisicalidade escolheu o cálcio como a jaula para colocar a alma do homem. Ela o mantém lá dentro, alimentando com pequenas porções de energia do cérebro como emoções. Com o conhecimento que vocês têm hoje, eu me pergunto quantos de vocês conseguem descobrir como a alma do homem encapsula a alma da fisicalidade dentro dela. Será que ela criaria outra jaula de cálcio para mantê-la? Ou será que ela manteria criando uma dimensão de interação dos campos? O homem ainda não sabe disso, mas os limites podem ser criados separando os campos magnéticos e gravitacionais. Ambos podem ser separados um do outro. Eu me referi a isso algumas vezes nos ensinamentos, mas os buscadores de conhecimento nunca entenderam. Talvez pela primeira vez vocês entendam, e alguns de vocês podem ser iluminados nos próximos anos sobre o que isso significa. A interação dos campos entre gravitacional e magnético cria campos de contenção imensuráveis. O mundo da ciência não entendeu isso de forma alguma, porque no mundo da matéria, usamos uma energia de campo de matéria para lidar com a matéria. Aqui nessa parte do workshop, o áudio foi cortado. É a amalgamação dos campos magnéticos juntos e como você eleva e energiza um plasma com outro. Você o embala para lhe dar força, não o martela para confiná-lo. Se você entender isso, você entenderá algo muito simples. É o fato de que as energias são de uma força muito baixa e se tornam um alimentador da alma do homem, e elas alimentam outro campo de energia ainda mais baixo, que é a alma da fisicalidade. Cada respiração que fazemos não é uma bomba de Hiroshima. O segredo da criação está no nada. E o segredo do homem está na tolice, porque ele acha que precisa ser maior e mais poderoso para poder fazer as coisas. Enquanto a criação, ela trabalha com as energias mais baixas e suaves, e nada mais. É aqui que Tesla encontra Edison, onde as condições materiais conduzem energia. Não vemos bombas enormes produzindo os ventos, nem motores enormes girando a Terra ao redor do Sol. São literalmente campos muito suaves e muito baixos, que nem podemos sentir, que vem alimentando a alma deste planeta, a fisicalidade deste planeta e a alma da fisicalidade deste planeta há bilhões de anos. Eles alimentam pouco a pouco, e quanto mais fracos se tornam, mais fortes nos tornamos. Há mais energia nos campos magnéticos de baixo nível do que jamais houve nos campos de maior força. Mostramos isso em Desansano, na Itália, onde criamos alguns dos campos mais poderosos a 129 Tesla. Mas isso foi para uma dimensão diferente. Foi para o movimento do estado da matéria e da fisicalidade. Mostramos isso com os fones de ouvido e com os sistemas remotos, onde o mais baixo dos baixos pode alimentar o homem. Você não vê usinas de energia nuclear nesses fones de ouvido. Você não vê geradores operando o sistema. Como eu sempre disse, cães com cães e pássaros com pássaros. A dimensão da fisicalidade funciona à sua maneira. A dimensão da energia tem um baixo nível de força. Com isso, você entende o que está por vir. No ensinamento de hoje, Eu abri para vocês o segredo da criação sobre como manter e alimentar a sua alma e como viver com a sua alma em cada dimensão do universo. Você não precisa entrar em uma usina nuclear para transmutar a sua alma pelo universo. Você usa os campos de baixo nível do universo para interconectar. Com eles, você será capaz de transmutar, alimentar-se e existir como parte do mundo da criação. Lembre-se sempre de que, quando você respira e como respira, você controla a liberdade da sua alma. E como pela mesma respiração, você alimenta a dimensão da fisicalidade. Anos atrás, um guru indiano veio nos visitar e disse que não comia há 21 dias e que já havia feito isso 7 vezes, e é por isso que o chamam de um homem santo. Eu lhe disse que ele é um homem santo de mentiras e trapaças, porque é o mesmo conhecimento que você recebeu hoje, e eu pude ver como ele estava trapaceando, porque ele nunca elevou a alma dele. Em vez disso, ele encontrou uma maneira de trapacear e pegar a energia dos pulmões e convertê-la em banana, água e tudo que o corpo dele precisava. Com isso, ele se tornou muito santo. Quando todos vocês aprenderem a usar esses fones de ouvido e sua alma, vocês se tornarão gurus sagrados, e não apenas por 7 vezes ou 21 dias. Vocês viverão a extensão desse universo por milhões de anos. Com essa tecnologia, não há gurus nem trapaceiros, há apenas você. E isso é entre você e você mesmo, se você quiser se enganar. Ou servir a si mesmo. O conhecimento é livre, mas você precisa entendê-lo. Não somos profetas nem mensageiros. Somos professores universais, porque entendemos o trabalho do universo. Ensinamos os outros que não entenderam o segredo do universo. Não queremos que ninguém se torne um trapaceiro. Ninguém deve matar em nosso nome na terra do Irã. Isso é um crime contra Deus. Vocês que fazem isso são pessoas sem Deus que dirigem uma nação. Pois o conhecimento de Deus está dentro de cada homem. O mesmo vale para o Vaticano e para o restante das religiões. Agora todos têm o conhecimento. Ninguém deve ser preso por crimes alegados contra o Criador. Com esse conhecimento, você pode sair das prisões no Irã e no resto do mundo. Você pode se libertar do aprisionamento psicológico e físico. Esses fones de ouvido são o início da mudança. É aqui que Tesla encontra Edison e ambos estão certos, cada um a seu modo. E ambos serviram da mesma forma. É a mesma coisa conosco. Temos que entender que temos uma dimensão de fisicalidade e uma dimensão de energia. Agora, pela primeira vez, estamos aprendendo uma tecnologia para conectar as duas. Essas são ferramentas com as quais você deve aprender e não ficar viciado nelas. Isso não quer dizer que os fones de ouvido da Sony sejam melhores do que os da Philips, por exemplo. Porque então, assim você faz, já fez uma separação entre sua própria alma e as outras. A alma do homem, em qualquer forma ou formato, seja do rei, do presidente ou até do varredor de rua, não sabe a diferença entre Sony ou Philips, porque eles são todos os mesmos e são iguais. A mudança que você verá em Londres no dia 11 de novembro é algo que você sentirá. Aqueles de vocês que estavam em Manchester sentiram isso e viajaram para a Lua e pegaram a areia em suas mãos. Não foi apenas uma pessoa. Esse conhecimento e a expansão da alma serão mostrados em público. Vocês compreenderão a profundidade do conhecimento que vocês têm dentro de si e que ignoraram. Desta vez, a espaçonave da humanidade em Londres viajará junto. Eu me pergunto quantas das 500 pessoas no auditório irão para o mesmo lugar. Como eu disse em Manchester, quando você foi à Lua, havia algum cartaz lá dizendo que você chegou à Lua? Ou será que esse é o universo que sua alma cria e é assim que você quer que seja? Para aqueles que foram a Marte, você viu algum cartaz ou uma voz dizendo bem-vindo a Marte? Ou foi a emoção de que você é o planeta? Será que esse é o planeta que sua alma criará, estéreo e sem campos, que não permitirão a criação de vida? Quando você entender isso e elevar sua alma, você será capaz de obter a força de campo necessária para transformar uma ilha deserta em um paraíso. Então você entenderá que o lugar para onde você foi era a sua alma. E você poderá criar um paraíso para as vidas e almas, para aqueles que você criará a partir de sua própria alma. Quando as pessoas estavam em Münster ou Linz e pedimos que eles fossem para a Lua, todos disseram que foram até lá e pegaram uma pedra ou sentiram areia e puderam andar e pular na Lua. Mas será que eles viram algum cartaz dizendo bem-vindo à Lua? O que você sente, você cria. Será que foi a interação de sua própria alma com o ambiente? Isso mostra quanto mais você precisa fazer para que a terra árida em que você pousou com sua alma se torne um paraíso. Quanto mais você precisa entender e se desapegar para poder transformar uma terra árida em florestas e vida, para que assim os filhos de suas almas possam desfrutar. Tenho certeza de que muitos de vocês entendem aonde queremos chegar com isso. Nos próximos meses, a tecnologia será mostrada de uma forma mais ampla e totalmente diferente da que vocês estão acostumados. Eu me pergunto se os organizadores das exposições nos pedirão para ficar permanentemente na nave espacial. Os visitantes de todo o mundo virão e entrarão na nave espacial, na espaçonave do universo. Mas ela não voa para lugar nenhum, e dentro dela, o homem voará com sua alma para todas as dimensões do universo. A semana de conferência em Londres será a semana em que o homem mudará e um novo começo do conhecimento da energia no homem terá início. Mas será que o homem voltará a ficar enjaulado pela fisicalidade do edifício? Esse OVNI nunca voa, mas cria as condições para que a alma do homem encontre sua posição na dimensão do universo na transmutação de si mesma. A apresentação em Londres será um divisor de águas do conhecimento no mundo da ciência. A beleza disso é que todos vocês sentirão e tocarão isso. Como disse um dos generais do mais alto escalão do exército chinês, ele disse: "Isso está em minhas roupas, como eu posso negar isso? Estou respirando isso, como posso negar?" O poder da tecnologia em 11 de novembro mudará o homem. Não haverá profetas nem mensageiros, apenas o ensinamento do conhecimento da criação. Sou um dos melhores professores que o Criador poderia ter enviado ao homem. Estou aqui há muito tempo e aprendi tudo sobre os caminhos do homem. Agora o homem aprenderá sobre o conhecimento da criação, à sua própria maneira, e se tornará o passageiro do universo. Tentem ir para Londres se puderem, porque a história do homem mudará através da ciência e da tecnologia. Esse é o fim da parte 1 de síntese rápida do workshop 503. O Sr. Cash queria corrigir aqui o que disse na semana passada sobre Dean, quando ele disse que experimentou os novos fones de ouvido e o Sr. Cash disse que ele não poderia ter feito isso porque ninguém teve acesso a eles. Sem que o Sr. Cash soubesse, o Dean estava presente quando os fones de ouvido foram transferidos e ele teve permissão para colocá-los na cabeça por alguns segundos. Ele pediu desculpas a Dean. Ele é membro do Conselho Universal e é muito interessante como as coisas acontecem e um membro do Conselho Universal tem o primeiro contato com a energia da criação. A parte inferior dos fones de ouvido não estava lá, portanto não é necessário conectá-los ao sistema mãe. Estamos na infância do conhecimento e esses fones de ouvido já são peças de museu. Pergunta para o Sr. Cash. Há rumores de que as novas unidades da cabeça não estão mais vinculadas a uma única pessoa e podem ser usadas por toda a família. Qual pode ser o tamanho da família? 4, 7, 12 ou até mesmo uma vila ou uma cidade? Sr. Cash responde. Há diferentes versões dessa unidade. Em Münster, eles tiveram que compartilhar os fones de ouvido porque não tinham unidades suficientes para que todos usassem ao mesmo tempo. Havia pessoas de diferentes partes do mundo, Austrália, Alemanha e Estados Unidos. A tecnologia chegou a um ponto em que eles podem ser compartilhados. Estamos discutindo a extensão que podemos dar a isso na próxima etapa. Criamos o sistema de forma para ter um servidor central. Mas o quanto podemos acomodar várias pessoas usando os fones de ouvido é algo que aprenderemos no futuro. Quando projetei esse sistema, eu o considerei como a alma de toda a criação e o criador dessa condição de alma. Ele tem a capacidade de conter o universo dentro dele, não apenas o homem. É muito interativo e podemos controlar todos os seus aspectos. Podemos desconectar linhas e também podemos conectar linhas juntas. A pesquisa ainda está em andamento. No futuro ficará mais evidente como isso funcionará. Não há limitação de uso ou de quantas pessoas podem usá-lo, mas há uma limitação quando se trata de controlarmos o feedback por meio do servidor central e o que ele é. Nas sessões de voo, temos controle e podemos desconectar os microfones dos usuários. Se alguém tentasse fazer uma cópia desses fones de ouvido, eles não conseguiriam se conectar ao nosso servidor central. Acho que aquele disse que, para o lado do bem-estar, o Sr. Cash criou o sistema de modo que não pudesse transferir coisas de um usuário para outro. Mas isso não ficou totalmente claro aqui. O servidor central interrompe a transferência de campos. Isso ocorre porque cada fone de ouvido está vinculado diretamente ao servidor e os campos precisam passar por ele primeiro. Os fones de ouvido em si não têm esse recurso. Portanto, quando você os compartilha, você pega os campos da outra pessoa usando os fones de ouvido. Em seu modo de pensar, é melhor compartilhar apenas com uma ou duas pessoas, como talvez um marido e uma mulher. Não se esqueça de que você está enraizando o que capta das outras pessoas em si mesmo. É semelhante ao motivo pelo qual as pessoas não compartilham seus telefones celulares umas com as outras. Mas esses fones de ouvido funcionam de uma maneira muito mais profunda. Podemos controlar o que está acontecendo do nosso lado, mas não do seu lado. Portanto, é melhor que você não compartilhe os fones de ouvido. Pelo menos até sabemos mais sobre como expandi-los e colocá-los sob controle. No evento de Munster, eu deliberadamente configurei o sistema de modo que ele se limpasse para que assim estivesse limpo quando o próximo usuário fosse entrar. Mas não podemos fazer isso com os seus fones de ouvido. Portanto, tente mantê-los com apenas uma pessoa. Você pode compartilhá-lo com a família, mas temos que ter a segurança do conhecimento e não criar medo, ou o que eu chamo de tumulto. Os novos fones de ouvido com suporte foram criados especialmente para comportar uma diversidade de efeitos. Sugiro que pelo menos no próximo ano ou nos próximos dois, cada pessoa tenha apenas um fone de ouvido. Talvez marido e mulher possam compartilhar, mas não vá além disso. É diferente para aqueles que compraram uma unidade com dois fones de ouvido, pois eles foram configurados para essa finalidade. Se vocês forem marido e mulher, experimentem o sistema para ver se conseguem se comunicar um com o outro através da alma. Um de vocês se torna o próton para alimentar o outro, ou o elétron, e vejam como vocês podem alcançar novos níveis de comunicação. Nos testes que fizemos na última segunda-feira, vimos muitas coisas, especialmente com os casais. Eles entraram no sistema um após o outro. Pelas impressões, podemos ver como em um casal eles eram opostos um ao outro em sua natureza, e em outro podemos ver por que eles se uniram, porque as almas eram muito semelhantes e se encaixavam. Eu aconselho a não compartilhar as unidades. Nós coletamos todas as belezas e não coletamos defeitos. Mas tudo isso precisa ser compreendido. Precisamos ter mais conhecimento sobre como esses sistemas funcionam, e isso deve ser feito por meio de nossa equipe, para que eles entendam e aperfeiçoem o sistema. Construir o servidor central com o objetivo de criar uma unidade para toda a humanidade. E essa unidade já está tomando forma. Ela será modificada. Mudaremos suas partes, mas o confinamento dos campos permanecerá o mesmo. É como se só porque você muda seu rim, por exemplo, isso não muda você. Se tirarmos uma perna e colocarmos uma perna artificial, ou qualquer outra coisa, seu corpo continuará funcionando. No futuro, esse sistema e essa estrutura se tornarão a operação central de toda a vida neste planeta, humanidade, cães, gatos e o restante. Neste momento, essencialmente, ainda não temos o apoio necessário para levar isso para todo o planeta. Dentro de 6 a 12 meses, queremos construir um sistema de satélites no espaço que seja de saída e não de entrada, e depois criar outro satélite para receber a entrada e não a saída. Será como uma antena, mas separada por forças de campo diferentes. Você envia de um satélite e recebe por outro, ou cria uma combinação de ambos em um único satélite. Há muitos fatores a serem considerados. Aqui eu acho que o Sr. Cash disse que o sistema de bem-estar primeiro vai para outro sistema e depois entra no servidor central, porque precisa ser separado para que os médicos possam direcionar determinadas posições e coisas. Os médicos ainda estão aprendendo. Nesta semana, eles começarão a aumentar seu trabalho com o servidor central. Depois, os serviços do bem-estar precisam ser espalhados pelo mundo para que todos possam usá-los. Tudo será conectado ao servidor central, que já está em operação. Minha recomendação é que você use um sistema por pessoa. Se você tiver dois sistemas em casa, tente se interconectar um com o outro sem se conectar ao sistema da Fundação Cash. Tentem sentir um ao outro e verifiquem se vocês são capazes de se comunicar usando exemplos específicos. Dessa forma, pode-se dizer que não se trata de uma coincidência. Por exemplo, se você decidir fazer bacon e ovos à meia-noite, e ao mesmo tempo sua parceira também decidir, aos poucos vocês ganharão confiança. Então vocês não precisarão dizer isso um ao outro, pois saberão por dentro. Eu me preparei muito bem para isso, pois não preciso dizer a alguém para fazer algo. Eles ouvem através da alma. As almas se entendem, então é natural e você não fica dizendo que é uma coincidência. A nova estrutura permite que isso aconteça, porque não precisaremos mais dos fones de ouvido. Passaremos desse ponto quando vocês estabelecerem vínculos, mesmo que apenas com alguns buscadores de conhecimento em todo o mundo. Você sentirá a emoção através da alma e então criará o vínculo. A tecnologia está se movendo muito rapidamente. A forma como a expandiremos dependerá do feedback que recebermos de vocês. Alguns de vocês podem dizer que não precisam mais falar com seu parceiro, pois ele entende tudo por dentro. Como eu disse, se vocês sentirem que estão realmente apaixonados um pelo outro, então vocês não precisam fazer amor. Você sempre estará na posição de ser amado, portanto, você não precisa fazer amor. Queremos o feedback dos casais que têm essas unidades. Por favor, nos informe o que acontece quando vocês usam os sistemas. Esses números estão aumentando e começaremos a produzir mais sistemas. Em breve faremos uma lista de pessoas que têm um centro de serviço de bem-estar licenciado em todo o mundo. Não pense que você pode usar esses fones de ouvido para o que quiser. Pedimos especificamente que você não faça isso. Você logo entenderá o motivo. Por enquanto, nem mesmo deixe seu parceiro usá-lo, até que entendamos mais sobre você e você sobre si mesmo. E até que você entenda melhor como usar o sistema, porque ele pode trazer algumas das coisas de seu parceiro para você. Quando você compartilha tudo. No que diz respeito à saúde, temos controle total por meio de nosso servidor central e é um sistema integrado. Os fones de ouvido que estão sendo lançados são configurados para uso individual. Pergunta para o Sr. Cash, qual o melhor lugar para colocar a unidade compacta e por quê? Sr. Cash responde, é melhor colocá-los em algo de madeira ou em um material natural. Não o usem nem o coloquem perto de metais, pois eles interagem com os campos. O problema com os metais é que eles interagem com a parte da banda larga da força do campo magnético e não com as outras. Isso acaba alterando o equilíbrio. Um material natural como a madeira ainda tem uma alma devido à sua estrutura de gás. Um metal age como um filtro em determinadas larguras de banda da força de campo. Então coloque-o em locais naturais ou normais. Mantenha-o longe de cômodos onde haja magraves, sistemas estéreo, gás e outros tipos de coisas que possam interferir nos campos. Ao usar esses sistemas, muitos de vocês mudarão nos primeiros dias. Pergunta para o Sr. Cash. As novas unidades da cabeça compacta estão constantemente em operação e podem ser usadas? Ou há apenas determinados horários em que elas podem ser usadas? Sr. Cash responde. Alocaremos determinados horários para seu uso. Será por pessoa, por uso. Eles não precisam ter nossos médicos em segundo plano. Experimentamos isso recentemente e funciona. Você pode nos dizer se quer comer em um determinado horário e tentaremos ajustar isso. Não importa onde você esteja, em um deserto ou no fundo do mar, você ainda será alimentado. Pergunta para o Sr. Cash. Dizia-se que as unidades antigas proporcionavam uma economia de eletricidade de apenas 30%. As novas unidades economizam mais? Sr. Cash responde. Essas não são unidades de eletricidade. são sistemas de comunicação. Elas não têm fio saindo. Você se conecta através da alma. Será interessante saber se durante o inverno que se aproxima você vai dizer que se sente frio ou não sente frio. Talvez você se sinta quente o tempo todo. De certa forma, fornecemos energia a você. No futuro entregaremos um sistema muito minúsculo que você poderá colocar em sua casa e que criará a condição de estar aquecido. Os pacotes de comunicação de energia anteriores já estão obsoletos. Nós paramos de montá-los, eles estão separados. Quando mostrarmos essa tecnologia em 11 de novembro, veremos um grande salto no desenvolvimento mundial. No momento, nossas cidades estão cobertas por esses enormes mastros que transportam os fios elétricos e as linhas de comunicação. Nos próximos 4 anos, talvez, teremos uma operação diferente. Quando começarmos a liberar esses sistemas em massa, muitas empresas e tecnologias atuais não poderão mais existir. Teremos muitos médicos sem emprego, supermercados sem cliente, e tudo isso precisará de muitos ajustes por parte de nossos governos. Essa é uma revolução na ciência e a forma como os governos vão lidar com isso será muito interessante. As prisões ficarão vazias e os juízes não terão ninguém para condenar e sentenciar, pois ninguém cometerá crimes quando cobrirmos a cidade com essa tecnologia. As duas primeiras cidades a iniciar esse processo já estão em fase de planejamento e em breve serão construídas no belo país da China. Nos próximos 2 a 5 anos, veremos cidades sem hospitais, prisões, juízes ou supermercados. A Fundação Cash está por trás da construção e do desenvolvimento dessas cidades. Uma terceira será construída na bela cidade de Natanz, no Irã. Serão cidades sem a necessidade de iluminação pública, porque por meio da interação dos campos conosco, será criada uma luz que brilhará sobre o que queremos ver. Não haverá distância para isso. Essa é a mesma maneira como a luz do dia é criada. Para aqueles que estão comprando carros elétricos, nos próximos 2 anos a Fundação quer se esforçará para lançar novamente os carros voadores. A tecnologia está pronta para isso. Você pode viajar com a alma nos carros de plasma, que se tornarão parte da estrutura da vida. Você não precisa das baterias de Tesla e de todo o resto, porque esse sistema não usa nenhuma energia. Até 2025, será possível comercializá-lo fora da China. Tentamos mostrá-lo em Amsterdã em 26 de novembro de 2011, mas a nação criminosa e o governo da Bélgica impediram isso. Uma semana depois, mostramos esse poder ao capturar o drone americano. Desta vez, mostraremos o poder da tecnologia por meio da produção em massa. As mudanças políticas que ocorrerão com essa tecnologia são enormes. Como agora ela está sendo produzida em diferentes locais, então ela não pode mais ser silenciada. Matar um cientista não irá parar isso mais. Isso trará a dimensão da mudança para todos nós. O governo e a forma como pagamos impostos mudarão. Precisamos pagar impostos? Você paga impostos se for cidadão de uma nação. Mas e se você viver na Lua, em Marte, onde quer que você queira estar? Essa é uma mudança enorme. A forma como vamos liberar essa tecnologia nos próximos 10 anos mudará muita coisa. Como milhões de vocês sabem como usar a tecnologia, se algo acontecer comigo ou ao meu redor, a tecnologia será liberada internacionalmente de uma maneira diferente. Então não precisaremos de governos para nos governar. Nós nos governaremos sem governos. Uma das coisas mais bonitas que essa tecnologia faz é matar a ganância e a inveja em nós, porque satisfaz a alma e, de certa forma, toca a emoção. A ganância virá apenas em relação ao quanto mais podemos dar e servir aos outros. Isso mudará muitas coisas em todos nós. Não haverá animosidade ou inveja, e não haverá mais fome. Todos poderão ter um par de fones de ouvido em suas casas. Então, a inveja de querer que o vizinho tenha mais, como a melhor casa ou o melhor carro que ele tem, isso tudo acabará. Porque todos terão encontrado sua melhor companhia, que é sua alma. e ela satisfará todas as necessidades. Nos próximos tempos, tudo o que você puder imaginar, você será capaz de criar. E você cria para mostrar aos outros que pode servi-los melhor. Você pode servir aos outros ensinando-lhes mais. Esse tem sido o ethos da Fundação Cash. Agora você entende que o que estamos descobrindo cientificamente é o que temos ensinado há décadas como conhecimento. O maior ganho para a humanidade está na evolução das emoções. E como todos nós, vamos evoluir. Não teremos inveja do que os outros têm, porque agora podemos criar isso nós mesmos. Então ninguém cometerá um crime ou fará coisas para prejudicar os outros. Você será capaz de fazer tudo isso por si mesmo. Pegamos você agora, e você vai mudar. Muitas das emoções com as quais você tem dificuldade agora se tornaram irrelevantes. E então você encontrará novas dimensões, que é o caminho de Mitra. Os buscadores de conhecimento com o Ser Universal e aqueles que querem fazer parte disso são responsáveis por organizar a reunião de Londres. Essa parte do workshop é um alerta do Sr. Cash para que os buscadores de conhecimento não transfiram dinheiro ou viajem para a Turquia e os Emirados Árabes Unidos, porque eles estão sob sanções secretas. Isso pode afetar a obtenção de um visto para a conferência de Pequim. Pergunta para o Sr. Cash: o plasma de CO2 e CH3 é ionizado? E que tipo de campos eles exibem? Sr. Cash responde: posso lhe responder de maneira muito simples. Não há ionização no plasma. Pergunta para o Sr. Cash: a tecnologia do plasma será usada para acomodar outras criaturas do universo que gostariam de visitar a Terra? Sr. Cash responde: parcialmente eles já utilizam isso. Nós é que estamos atrasados no entendimento. E, em segundo lugar, ela faz parte do processo natural do universo. Nós temos usado, mas não sabíamos disso. Por exemplo, chamamos isso de sonho, ou dizemos, por coincidência pensei em algo. Essas são todas as maneiras pelas quais negamos a verdade sobre o plasma de nossa própria alma e suas interações. Agora vamos chamar isso de um novo sistema de comunicação de plasma. Somos os retardatários e ainda pensamos que somos os primeiros. A humanidade acha que é a primeira a saber sobre o plasma e que a transmutação através da alma é um novo conhecimento do universo. A transmutação e a transferência através da fisicalidade sempre estiveram aqui. Mas há uma grande diferença entre ser capaz de transmutar ou de ser transferido. Pergunta para o Sr. Cash: obrigado por sua resposta anterior sobre reencarnação e nosso destino após a morte física. Qual é o destino daqueles que praticam o mal e enganam os outros após a morte física deles? Sr. Cash responde: encontre a poeira espacial e você terá a sua resposta. Pergunta para o Sr. Cash: e seres como você que podem manter a memória e o conhecimento do universo estão dispostos a ajudar outras almas a se elevarem? Nasceram transmutando-se no ventre de sua mãe? Sr. Cash responde: eu gostaria de manter isso fora da linha por agora. Um dia a humanidade saberá de onde viemos e quem somos. Há um estado da fisicalidade e há um estado da alma. Quando você ouve os ensinamentos, você saberá quando a alma do conhecimento fala e quando o homem fala. Pergunta para o Sr. Cash: você pode explicar o que é a atenção voluntária e como ela se encaixa nas interações da alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade? Sr. Cash responde: o que é a atenção voluntária? Tentamos deliberadamente prestar atenção a alguma coisa? Tornamo-nos naturalmente conscientes quando a alma do homem e a alma da fisicalidade se comunicam entre si. É um processo natural e não algo a ensinar. Por exemplo, quando você descobre sua emoção física, você pode se perguntar: como eu estava ciente de que essa emoção viria? Então você descobre que essa é a emoção da alma. É um ponto muito interessante, acho que já falamos sobre isso antes. É como quando dizemos que algo acontece por acaso. Mas, na verdade, estamos negando a conexão e a emoção entre os sentimentos da alma do homem e da alma da fisicalidade. Os franceses chamam isso de déjà vu. Mas dizemos: eu já estive aqui e senti isso antes. Mas, de fato, esse sentimento é, na realidade, a expansão da alma, porque ela está dentro de nós e percebemos a existência de duas emoções dentro de nós, mas negamos uma delas. É hora de entendermos que nosso sonho é uma realidade, mas na dimensão da energia. Agora esse déjà vu é o sentimento da emoção de nossa alma com a emoção da fisicalidade. Não é apenas uma coincidência. Podemos ter essa conexão de alma com nossos parceiros e então ambos sabemos que vamos fazer algo sem que um diga ao outro. Temos a emoção da fisicalidade que todos nós reconhecemos como emoções, mas negamos as emoções da alma. Quando reconhecermos as emoções da alma do homem com nossos parceiros, descobriremos que o nosso relacionamento se torna mais próximo. Podemos parar de negar essas emoções e começar a desenvolvê-las entre nós e passar a confiar nelas. Podemos aprender a nos comunicar tanto com a alma do homem quanto com a alma da fisicalidade. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode nos falar um pouco mais sobre os diferentes campos que são medidos nessas sessões de voo para a alma e para a fisicalidade? Sr. Cash responde. Foi criado um sistema para isso e analisamos muitas coisas diferentes. Há 12 fatores nessa estrutura com combinações diferentes de interações. Na sessão de amanhã, é o que chamo de diabético do amor que vai acontecer. Na semana da última sexta-feira, na sessão da última sexta-feira, eu pude ver que dois dos participantes tinham câncer, ou uma condição de pré-câncer, que ainda não se manifestou no corpo. Um dos participantes confirmou isso. Vimos aumentos e reduções no pH durante a sessão. Quando ele sobe o pH, há uma mudança de salinidade e o que chamamos de manifestação da fisicalidade. Quando o pH diminui, é uma pressão arterial oculta. Normalmente não contamos para você a outra metade da história, porque assim você desenvolve uma mente pré-definida. Na sessão de amanhã, verificaremos o nível de insulina e há cerca de 3 dados ocultos para nós. Quando desligamos os microfones, estamos alimentando você. Você está recebendo de nós o que você precisa. Não é apenas um caminho só. Operamos em segundo plano por meio de unidades para interagir com sua alma e isso nos fornece dados. Esses gráficos são uma estrutura tridimensional de sua alma quando eu olho para isso. Nós o configuramos para separar o lóbulo frontal do lóbulo posterior e como as almas estão separadas uma das outras, como você está alimentando sua alma, quanto está recebendo do ambiente e quanto está dando ao ambiente. Tudo isso faz parte do processo. A tecnologia é muito completa. Quando o nosso pessoal monta esse sistema, minha alma está lá. É a mão deles, mas é a minha alma. Estamos lá para criar um sistema para mudar a humanidade e não pode haver nenhum erro nisso. Os mestres nunca saem da sala, na sala de aula até que a última criança tenha entendido e saído. Com nossos sistemas, temos total controle e compreensão da sua alma e do seu cérebro, como dizemos. Ele é estruturado ao mesmo tempo para ter um controle total entre a sua fisicalidade e a sua alma. Ele é construído dessa forma. Quando você olha para os gráficos, você vê apenas linhas. Quando eu olho para os gráficos, vejo quanto equilíbrio existe entre a parte da frente e a parte de trás e os lados e a dimensão da sua alma. Eu observo como o meu sistema interage com suas interações. Temos um sistema que é o Polo Norte e o Polo Sul, fisicalidade e emoção. Observo como você está interagindo com o sistema. Eu vi em Manchester que duas pessoas não eram da Terra e eu disse a elas. Sempre digo isso, porque é como se eles enviassem um representante para estar entre nós para garantir que os humanos não cometam erros com esses ensinamentos. Se você estava na conferência italiana, eu disse, há alguém aqui que não é da Terra. E então uma mulher tola, que se achava muito inteligente, se levantou e disse, sou eu. Onde a verdadeira fisicalidade se manifestou no corpo de um homem, na verdade. Que se levantou, olhou para mim e disse adeus e foi embora. É assim que a estrutura se assenta. O homem levará milhares de anos para entender esse servidor central que construímos e como ele funciona. E a beleza disso é que ninguém pode hackeá-lo. Se você pode hackear isso, você pode hackear Deus. E ninguém conseguiu hackear Deus ainda. Até mesmo bilhões de criaturas em todo o universo já tentaram encontrar um atalho para chegar a ele. Alguém lhe perguntou aqui se havia uma maneira de retirar o excesso de água da chuva de sua propriedade com a tecnologia. Então o Sr. Cash respondeu: faça drenagem. Esse é o estado da matéria. Você pode também tentar encontrar a alma da água e fazer com que ela se mova. Em um teste recente com os militares chineses, mostramos o poder da produção de água e chuva e a mudança do clima. Fizemos isso também no Mar do Sul da China há cerca de 5 anos. Durante a configuração do sistema de voo, houve saltos de energia. Muitos perguntaram sobre a capacidade de apagar incêndios. Isso será mostrado em Londres. Entendemos o trabalho deste planeta, que é água, vento e fogo. Vocês sentirão isso em 11 de novembro. Sentirão o vento e a água, mas o fogo virá na forma do conhecimento do homem. Vocês entenderão quando estiverem lá. Aqui nessa parte do workshop, o Sr. Cash falou novamente sobre a condição da terra na Mongólia, com a superfície salgada e a água doce embaixo da terra. Se você mudar as condições, todo o sal será levado para a água doce. Essa é uma condição de campo relacionada ao clima ao longo de milhares de anos. Está relacionado ao motivo pelo qual você vê o sal também nos fins de suas caixas gigantes. Pergunta para o Sr. Cash. Em ensinamentos anteriores, você explicou que nosso corpo funciona com um fluxo de plasma de corrente contínua. É esse fluxo que alimenta a força do cálcio para criar a jaula para a alma, que vem através do sangue e carrega a força dos campos magráveis da Terra? Podemos dizer que inverter os campos de modo que a alma se expanda além da fisicalidade seria plantar uma semente de emoção na alma e alimentar essa semente com uma inspiração profunda ou um ritmo acelerado, o que cria velocidade para conversão ou separação? Sr. Cash responde: vou lhe responder de uma maneira muito simples. Verifique quanta voltagem resta em sua bateria de corrente contínua e em seguida mude-a para corrente alternada. Você vê que há uma corrente alternada no sistema de corrente contínua. É a mesma coisa no corpo. Trabalhamos com corrente contínua, mas o estado da matéria, que é uma conversão de campos, cria corrente alternada. Essa conversão da corrente alternada cria a base para o batimento cardíaco. Mas ao criar um batimento cardíaco, ele traz muitas outras mudanças na dimensão física. Se você quer ter uma boa planta, você precisa de uma boa semente para plantar. Se você quer ter uma vida humana perfeita, então você precisa de uma semente de cálcio perfeita para criar as células. Você precisa ser capaz de criar, absorver e ingerir um cálcio perfeito para a criação dessa semente de cálcio. A semente de cálcio precisa ter a força de campo perfeita para criar células perfeitas para cada célula do corpo. Então a essência de sua criação será perfeita. A mesma analogia é quando você precisa levar seu carro constantemente à oficina porque ele está sempre sofrendo acidentes. Você está consertando o motor e tudo mais, mas não a causa principal dos acidentes, que é o freio. Conserte o freio e você consertará o carro. A espinha dorsal, a causa de todas as doenças no homem, independentemente de ser câncer ou Alzheimer e tudo mais, é o campo de força errado do cálcio. Se um dia o homem entender que cada célula de seu corpo tem uma semente de cálcio como centro de gravidade, a partir do qual se agarra ao aminoácido, então, se ele aperfeiçoar a arte da produção de semente de cálcio, ele nunca ficará doente de forma alguma. É a ingestão do cálcio. Porque se a semente não for de boa qualidade, tudo mais que for construído a partir da semente será afetado. Será afetado pela emoção e o resto. É por isso que algumas pessoas nunca ficam doentes ou nunca têm câncer, porque aperfeiçoaram a produção das sementes de cálcio em seu corpo. Isto é, até que elas tenham uma doença ou algo que crie um desequilíbrio. E então, eles dão um mergulho de nariz. Porque então a imperfeição aparece. O cálcio é a pedra angular de toda a vida neste planeta. A semente de cálcio é a base da fisicalidade. então você poderá entender o restante do que precisa ser feito para ter uma vida perfeita. Já vimos esse problema da semente de caos com um vírus como o corona, que é baseado em cálcio, e ao combinar o mesmo no corpo, cria o caos. Espero ter dado a vocês informações suficientes. Por favor, vá até Londres. Se mais pessoas se inscreverem, poderemos aumentar a capacidade. A imprensa mundial será trazida e mostraremos a tecnologia não apenas falando. E com isso, traremos a mudança. Damos as boas-vindas a qualquer outro buscador de conhecimento que também queira fazer doações para que outros participem. A alma dará continuidade a isso. Há algo muito importante para lhes dizer. Por favor, no sábado à noite, tentem se vestir adequadamente para essa importante ocasião de conhecer os embaixadores mundiais. Não venham com botas e outras coisas. É uma reunião oficial e respeitosa. Não vamos estabelecer um código de vestimenta, mas vocês precisam entender que nesses níveis, os buscadores de conhecimento não podem ser vistos como largados. Essas são as condições do homem neste momento, enquanto ele olhar apenas com os olhos do homem. Muito obrigado por hoje e esperamos vê-los na próxima semana. Esse é o fim desse índice rápido do Workshop 503.